prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, querido ouvinte, que bom que você está na nossa sintonia. Olá, meu amigo, minha amiga, é sempre um prazer falar com você mais uma vez. Que cafezinho gostoso esse que acabamos de tomar aqui no estúdio, hein, William? Delicioso mesmo, hein? Por falar em café, Selma, você sabia que a bebida faz bem à saúde? É mesmo? Porque tem gente que diz que não. Pois é, Selma, de acordo com o cardiologista Luiz Antônio Machado, do Instituto do Coração, o INCOR, de São Paulo, faz bem tomar 3 a 4 xicrinhas de café por dia. Nossa, se é assim, eu devo estar super saudável. Coisa boa, Selma. Nesse caso, eu também estou. Ah, que ótimo. Mas, William, como é que o doutor Luiz Antônio chegou a essa conclusão de que café faz bem à saúde? Bom, isso eu não sei, mas é o que vamos descobrir agora. Quem vai entrevistá-lo é a jornalista Flávia Bessa, da Embrapa Café. Um dedo de prosa. Doutor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. De acordo com pesquisas internacionais, o café, se consumido com moderação, pode fazer bem ao coração. Como se chegou a esses resultados? Bem, embora ainda seja um assunto com alguma controvérsia, os últimos estudos epidemiológicos, o que, que é isso? Estudos nos quais um grupo grande de pessoas, seguida por anos, e responde a um questionário de como é a vida dele, e são pessoas que a princípio não têm doença alguma. E depois de 10, 12, 15 anos, se observa o que aconteceu com eles. Quantos faleceram, quantos tiveram infarto, quantos tiveram câncer e assim por diante. Em estudos deste tipo, mais recente, que é um estudo americano, com mais de 400 mil pessoas observadas durante mais de 12 anos, aquelas pessoas que disseram que tomavam café tiveram menos infarto e morreram menos do coração do que os que diziam que não tomavam café. Isso vai de acordo com outros estudos, como, por exemplo, um estudo da Finlândia, que mostra que pessoas que têm diabetes e que tomam café morrem menos do que as pessoas que têm diabetes e não tomam café. Então, são um conjunto de dados que são observados ao longo do tempo com as pessoas. É claro que isso pode ter uma série de interferências para que esse resultado aconteça, mas é uma análise matemática, né? Uma análise estatística para avaliar a evolução das pessoas. Então, é baseado nesses estudos que se sugere que o café pode fazer bem, sim, especialmente reduzindo infarto e, na mulher, além disso, também reduzindo a possibilidade de ter derrame cerebral. Muito interessante. E o que mostram especificamente os estudos do Instituto do Coração, o INCOR, sobre café e coração? Este é um estudo diferente. Nós, obviamente, não estamos avaliando um número grande de pessoas. É um número pequeno de pessoas, mas a gente quer ver algumas coisas muito em foco. Considerando o basal da pessoa, ou seja, a pessoa fica 3 semanas sem tomar café, e o que, que acontece com o colesterol basal dela quando ela toma café? O que, que acontece com a capacidade física num teste de esteira? O que acontece com as arritmias medidas por aquele aparelhinho que fica 24 horas gravando o eletrocardiograma? O que acontece com a pressão da pessoa, a pressão arterial, com aquele aparelhinho gravando 24 horas a pressão? Então, o que nós vimos, considerando antes e depois de um período de tomar um café, 4 semanas, numa determinada torra, um pouco mais clara ou um pouco mais escura, depois de mais 4 semanas trocando a torra, o que, que nós vimos? O colesterol aumenta um pouquinho, tanto nas pessoas saudáveis quanto nas pessoas que já têm doença de coração. O teste de esteira, as pessoas conseguem fazer mais depois de tomar café, isso é esperado porque o café aumenta a capacidade física um pouco. Nenhuma evidência clara de que possa aumentar arritmias, nós não observamos isso. E a única coisa é que o café numa torra um pouco mais clara promoveu um pequeno aumento da pressão arterial, enquanto o café na torra mais escura, que costuma ser o padrão que o brasileiro toma, não teve nenhuma interferência na pressão arterial. E a boa notícia é que, embora o colesterol suba um pouquinho, sobe tanto o dito mau colesterol como também o bom colesterol. Sim, e pessoas que já passaram por cirurgias cardiovasculares ou têm hipertensão, podem tomar café? Podem, nós fizemos estudo com essas pessoas também, pessoas que foram operadas, que fizeram aquele que se chama de angioplastia coronária, pessoas que têm pressão alta, essas pessoas estavam medicadas, tomando medicamentos, e eles também fizeram esse estudo e esses resultados foram similares. E crianças, elas também podem ingerir a bebida ou há alguma recomendação? A quantidade. Existe um estudo no sul de Minas, feito em Varginha, mostrando, de alguns anos atrás, mostrando que as crianças que passaram a tomar café com leite quando chegavam à escola, portanto é uma quantidade bem menor do que um adulto toma de café e misturado ao leite, elas tiveram uma atenção maior para aprender as coisas. Isso também dá para entender porque tanto a cafeína que tem no café quanto outras substâncias que tem no café aumentam a capacidade de atenção do nosso cérebro. E doenças em geral, o café pode prevenir? Ou seja, o que se sabe sobre café e saúde hoje? Existem também, por esses tipos de estudos epidemiológicos, de segmento de grande número de pessoas, a sugestão, mas aí os dados não são tão fortes, de que pode reduzir a incidência do Parkinson, que é uma alteração, uma degeneração neurológica, né, do nosso cérebro. Os estudos não são tão fortes como esses que a gente tem epidemiológicos para o coração. Mas existe essa sugestão. Quanto a câncer, esse mesmo estudo que eu citei americano, ele foi, na verdade, feito pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Eles não observaram nenhuma variação, nem a mais, nem a menos de câncer. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista ao Prosa Rural. Foi um prazer. Obrigado, Dr. Luiz Antônio, e obrigado, Flávia Bessa. Interessante, hein, William? Demais, Selma. Você sabia que, diferente do que dizem por aí, o café não é formado só por cafeína? É claro que ela é um elemento essencial do café, mas existem outros componentes tão ou mais importantes que ela. É mesmo? E o que mais tem no café? A comunidade científica já considera o café um alimento nutracêutico, ou seja, nutricional e farmacêutico. Além da cafeína, o café é rico em açúcares, lipídios, sais minerais, aminoácidos, vitamina PP e ácidos clorogênicos, substâncias benéficas para a saúde. E o bom é que não engorda, né, William? Meu nutricionista, inclusive, recomendou que eu bebesse café diariamente, sem muito açúcar, claro, né? Isso aí, Selma. A gente não pode descuidar. Mas você tá super bem. Ah, que isso, gentileza é sua. Mas falando nisso, William, eu li nesses dias numa matéria que café não faz bem só para o corpo, não. Faz bem para o cérebro também. Alguns cientistas constataram que a bebida aumenta a capacidade intelectual, a atenção e melhora a absorção de ideias. Tanto que muitas escolas já incluíram o café na merenda escolar. Jura? Não sabia, não. Pois é, William. E parece que o desempenho das crianças e adolescentes em sala de aula vem melhorando significativamente. Em Minas Gerais mesmo, a inclusão do café na merenda escolar já foi estabelecida por lei. E para entendermos melhor o programa, a jornalista Carolina Costa, da Embrapa Café, entrevista a coordenadora de projetos da ABIC, Mônica Pinto. Olá, Cristiane, tudo bem? Tudo bem. Cristiane, é verdade que o café também faz bem para crianças e melhora o aprendizado? Então, os estudos hoje mostram que o consumo diário e moderado de café com leite é a bebida natural mais saudável para todas as crianças, jovem e adulto. Ajudam a atividade intelectual, particularmente no período de aprendizagem escolar, desde o primário até o nível universitário. E a partir de que idade e em que quantidade que a criança pode tomar café? A ingestão diária de café pode ser a partir dos 6 anos de idade, tanto faz puro ou café com leite. A dose sugerida, né, por médicos especialistas é de 50 ml de 3 a 4 vezes por dia, podendo ser ingerido puro ou com leite e de preferência no horário da manhã, até o início da tarde, evitando tomar o café ou, mesmo sendo café com leite, à noite. E quando e por que surgiu o projeto Café na Merenda Saúde na Escola? Conta pra gente um pouquinho dessa história, por favor, Cristiane. O programa surgiu em 2007, né? E o principal objetivo da BIC era divulgar os benefícios do café para a atividade intelectual, no aprendizado escolar, para a prevenção de doenças, mostrar para as pessoas, né, o que, que o café tinha de benefício, o que, que ele tem como benefício para a saúde, além de formar hábitos saudáveis da alimentação. Através de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, mostravam que as crianças estavam consumindo muitos alimentos calóricos. E o hábito do café com leite, como nós tínhamos antigamente, é um hábito saudável. Então, também tinha esse objetivo de resgatar esse hábito. O projeto é executado em outros estados, além de Minas Gerais? Sim. Hoje nós temos 5 estados. Além de Minas, nós temos Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul e Fortaleza. Atendemos em torno de 5 mil crianças. E como que o café na merenda tem sido avaliado? Então, ele é avaliado a partir do segundo ano do projeto na escola, através de um questionário onde a gente vai ver a aceitação do projeto pelas crianças e se teve uma melhora ou não no aprendizado. Os resultados que a gente tem até o momento mostram que 80% das crianças aceitam muito bem o café, tanto o café puro quanto o café com leite. Em relação ao aprendizado, melhora de atenção, né, dentro da sala de aula, 63% relataram que conseguiram melhorar as suas notas. Então, isso é um resultado bastante satisfatório para a gente. Sim, poxa, legal, Cristiane. Parabéns pelo projeto e muito obrigada pela sua participação conosco no Prosa Rural. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade de a gente estar divulgando um pouco mais o nosso projeto. Bela entrevista. Obrigado à colega Carolina Jorge Costa e à Mônica Pinto. E aí, William, o que você achou desse projeto da BIC? Achei excelente. Mas além de ficarem mais espertos e prestarem mais atenção às aulas, a criançada bem que poderia aprender também sobre a história do café no Brasil, hein, Selma? Mas eles estão aprendendo, William. Em sala de aula, os professores ensinam aos alunos a importância do café na história do Brasil. Ah, aí sim, o projeto está completo. Pois é, belo projeto. E para terminar o programa de hoje, Selma, ficamos com uma boa dica. Pitacos da Hora. Você sabia que o café também é recomendado para esportistas? De acordo com nutricionistas esportivos e personal trainers, a bebida, além de potencializar a performance durante os exercícios, aumenta a tensão dos músculos e ajuda na movimentação de energia para o trabalho muscular. Por algum tempo, a cafeína esteve na lista de substâncias proibidas pela World Anti-Doping Agency, a agência que controla o doping no mundo, mas atualmente a entidade não proíbe o uso da cafeína. No entanto, determinadas federações ainda controlam a quantidade da substância ingerida pelos seus atletas. O café reduz a percepção de dores musculares, fazendo com que os atletas consigam manter a atividade física por mais tempo. Se for um treino longo, o esportista também pode ingerir a bebida nos intervalos, mas logo depois do treino, a recomendação é deixar o corpo descansar. De acordo com a nutricionista Vanessa Lobato, o café, além de nos deixar mais alertas, ajuda também na queima de gordura. Ele facilita a liberação de gordura na corrente sanguínea para que ela seja queimada. Mas vale lembrar, café também não faz milagre. Estimulante natural, a bebida deve ser combinada com alimentação e hidratação adequadas. Valeu aí, Ilka Oliveira, da Embrapa Informação Tecnológica. Muito boas essas dicas, muito informativas, vindas da Embrapa Café. E se você gostou do tema de hoje e quer saber mais, entre em contato com a Embrapa Café. DDD 61, telefone 3448-4378. Vamos lá, gente, repetindo para você anotar. DDD 61, telefone 3448-4378. E se quiser falar com a equipe do Prosa Rural, sabe qual é o número? 0800-646-1160. Eita, que coisa boa, Selma. Bom mesmo, né, William? A prosa tá muito boa, mas a gente vai ficando por aqui. Então tá, mas semana que vem a gente volta, tá bom? Combinado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.